pela rua e pra este. Juntos rompemos barreiras, derrubamos muros, vai ao chão os preconceitos e atitude dos povos. As grades não nos prendem, damos vida ao combate. O discurso é de guerrilha, nada além da verdade. Veio trazer liberdade, injetando pra fura, disseminando o rap com salvação e cura. Um moleque que um dia esteve perdido na clínica, encarando a morte com sua e quadrilha. A página vira. É um assalto, mãos ao alto, levo cativa somente. Nos neguei inteligente, eu planto minha semente. E mostro que existe um caminho além do crime. Onde há tranquilidade e uma vida sublime. Rumo ao camarote do castelo celestial, sendo aqui eternizado, poeta marginal. É pelo resgate, é pela vida do moleque, que minha mente trabalha enquanto minha mão escreve. É pelo favelado, pelo pedreiro noiado, que a rima vira arma quando subo nos palcos. É o QG dos monstrão em ação, na missão, a nobre revolução. Deixa aqui minha oração, ó Deus, abençoe de norte a sul do Brasil. Que venha sobre nós a paz e não o minha mente vai além do cifrão, é salvação. O que desenho em cada rima da minha canção. Pra Ege, cartel de la rua, família de monstros. É por vocês, molecada, cada verso que compõe. Minha mente vai além do cifrão, é salvação. O que desenho em cada rima da minha canção. Pra Ege, cartel de la rua, família de monstros. Na cena no bang, causando estrondo. Já é, demorou, mas chegou. É nós, moleque, Kaege, cartel de la rua, na mesma peste. Na febre de mil, o bang é louco, né? Cê já viu, a caminhada continua febril. Tem fuzil, cuspindo bala na lata da civil. Barril é de pólvora, cólera expandiu. Fugiu, saiu do controle, se é que houve. Senhores, aqui é o covil dos malfeitores. Ou se fosse poesia mais doce, sem arma, sem sangue, sem coroa de flores. Mas tais fatores ainda são notórios. Cores, ódio, rancores, fatores mórbidos. Salvado, abençoado pelo Todo-Poderoso. Com a permissão suprema, vira lá e bato louco. KL, GTF, cartel da CL. Aonde o sol nasce, o sangue circula e ferve. Dá um tom, dito ritmo, hit de bandido. Gangsta convicto, tô assumindo o compromisso. Vehementemente, narrativa quente, poético, eloquente. O rap se faz presente. Etnia, propulsora, bélica da favela. Artefato sonoro que simboliza a guerra. De São Paulo a Brasília e suas cantoneiras. A voz ecoará pra que a paz prevaleça. Minha mente vai além do cifrão. É salvação, que desenha em cada rima da minha canção. Da Ege, cartel de la rua, família de monstros. É por vocês, molecada, cada verso que compõe. Minha mente vai além do cifrão, é salvação. Que desenha em cada rima da minha canção. Da Ege, cartel de la rua, família de monstros. Na cena no bang, causando estrondo.